Nós lemos no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 5 e no versículo 6, o Senhor diz assim: e o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O Senhor faz isso comigo e com você. Ele declara ainda: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 5, o Senhor revela no versículo 9 e 10: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. O propósito de Deus para mim e para você é reinarmos nesta terra, sermos líderes, seja na igreja, seja na família, seja nos negócios, no mercado, líderes de Deus que caminham à luz da palavra de Deus e prosperam, manifestando a glória do Senhor, tendo o propósito de Deus como prioridade em todos os negócios. A palavra do Senhor nos convida a uma aliança. O Senhor deixa um texto tão precioso em Deuteronômio, no capítulo 28. O Senhor diz assim: a mim e a você, se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por sete caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. Uma aliança com Deus. Eu quero orar com você. E eu quero junto com você que façamos uma aliança, declarando ao Senhor: Pai, eu quero ter na minha mente, no meu coração, no meu espírito, um só propósito: te servir de todo o meu coração, buscar o teu reino em prioridade. Não quero os modelos mentais malignos, perturbadores, prejudiciais desta sociedade. Quero um padrão de excelência, integridade, verdade, honestidade, propósito. Não quero me envolver com esta sociedade, na corrupção, na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios, mas quero meditar na tua palavra dia e noite. Senhor, quero ter um relacionamento com a minha esposa, com a minha família. Quero priorizar o Senhor na minha agenda, o meu tempo prioritário para ti, para a minha família, para cuidar de vidas e para os projetos que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo nesta hora. Eu quero realmente ser um rei e um sacerdote que reina nesta terra. Mas, Senhor, alguém que foi comprado pelo teu sangue, que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador e que tem verdadeiramente Deus como Senhor absoluto da vida. Eu quero isso. Ajuda-me. Dá-me o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, revela-me cada passo, cada caminhada. Faço um propósito de gastar um tempo contigo na tua presença, em adoração, em jejum, em oração, em estudo da tua palavra, me fortalecendo espiritualmente. E eu quero ver os frutos do Senhor, os teus benefícios na minha vida. Eu quero ver as bênçãos que me acompanharão, porque eu quero ouvir a tua voz e te seguir. Em nome de Jesus, abençoa-me, abençoa a minha família. Senhor, eu quero resultados diferentes, então eu decido hoje atitudes diferentes. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que está ao meu lado e me ensina e me guia por todas as veredas. No nome precioso de Jesus.